Minha terra bocata, imagina. Tristeza que me bom filho tá sentindo. Ora, quinto já vou tá sofrer. Minha alma catapou de resistir. Minha terra, bocata, imagina. Tristeza que me bom filho tá sentindo. Ora, quinto já vou tá sofrer. Minha alma catapou de resistir. Mantém fé na Nossa Senhora, que as tristeza de bom, sofrimento profundo, que cate outro amor, e lá te acaba um dia, para não sentir alegria, para não poder viver, se mata gente. Tá mantém fé na Nossa Senhora, que é tristeza de bom, sofrimento profundo, que cate outro na mão, ela te acaba um dia, para não sentir alegria, para não poder viver. Cima tudo gente tá lá longe junto a rezar com sentimento diz o junto a pedir Deus pra bom pra acabar com esse sofrimento. Pra alegria dispor o sofredor. Lá longe, junto a rezar com o sentimento. Diz o junto a pedir Deus pra bom. Pra acabar com esse sofrimento. Alegria desse povo sofredor, mantém fé na Nossa Senhora, que as tristeza de bom, sofrimento profundo, que cabe outro amor, e lá te acaba um dia, pra não sentir alegria. Pra não poder viver, se mata gente tá crer. Mantém fé na Nossa Senhora, que as tristeza de bom, sofrimento profundo, que cate outro amor, e lá te acaba um dia, pra não sentir alegria. Pra não poder viver, se mata gente tá crer.